Comunitária apresenta Rádio Verde. Horas, 5 minutos, estamos ao vivo no ar neste sábado chuvoso aqui na zona sul de Porto Alegre, temperatura por volta de 9 graus e estamos no ar aqui com essa nossa terceira edição da Rádio Verde, programa que vai tratar sobre a questão dos transgênicos, assunto sério, mas que a gente vai tentar intermear com um pouquinho de bom humor e descontração, que já é a marca desse nosso programa. Eu sou a Flávia Cunha e apresento a Rádio Verde junto com os meus companheiros aqui de mesa, o Eric Hempel e o Caco Rocha. Então, Caco, como é que as pessoas podem fazer para entrar em contato com a gente nesta manhã de sábado de chuva, mas que estamos aqui com muito calor humano? Isso aí, bom dia pessoal. O pessoal pode dar uma ligada pra gente aqui no estúdio, né? No 3407-6599. Pode também mandar um e-mail, né? Pro programa radioverde@gmail.com. E também estamos, como todo mundo, o universo e o sistema galáctico, estamos também conectados no Facebook, né? Então você pode falar com a gente no facebook.com/reciclagem. A palavra reciclagem sem o M no final. Tá, e eu vou te perguntar de novo. O que é a reciclagem, Caco? Para as pessoas saberem, porque a gente tem o programa Rádio Verde, mas o programa Rádio Verde é só uma das iniciativas que a gente promove nessa essa área assim, de ativismo ambiental, vamos dizer assim. É, a reciclagem ela é uma proposta ousada que a gente gosta de se apresentar como uma produtora de sustentabilidade, né? E como que a gente faz sustentabilidade? A gente faz sustentabilidade trazendo informação, fazendo comunicação nesse sentido de discutir as questões ecológicas, ambientais, mas também com uma série de projetos, de ações ambientais, né? Que o pessoal pode dar uma conferida lá no nosso site reciclagem.org. Muito bem, então, Caco. E hoje nós temos uma configuração diferente aqui na nossa parte técnica, né? Sim. Quando a gente... um novo desafio hoje. É, exatamente. Então, assim, a gente tem aqui, continuamos com o apoio técnico do nosso colega Alexandre, do programa Otacodeso. É, vamos dizer assim, que tá, hoje ele tá numa supervisão técnica, assim. É, exatamente, né? Coisa chique, né? O cara virou chefe, assim, né? E o Eric Hempel assume, então, esse desafio de ser apresentador e também ficar na mesa de áudio, comando, né? No comando da nave aqui. Exatamente, né? Eu tava brincando aqui, antes do programa entrar no ar, que o nosso programa ele é tão ecologicamente correto que o nosso técnico de áudio também é técnico ambiental, né? Sim, sim. Então, assim, o cara é técnico em duas coisas, né, Eric? Então, assim... Sim. E acho que isso sempre acrescenta para o nosso programa, né? Sim, sim, na verdade é um belo desafio, né? Tá passando informação pessoal bacana e ainda agora com os comandos aqui dos botões. Então tá bem, então vamos começar aí operando, Eric, chamando as notícias aí, o nosso plantão ambiental. A empresa canadense WeWi Telecommunications acabou de criar o Sol, um notebook que recarrega a bateria por meio da energia solar. De acordo com a companhia, o dispositivo roda Ubuntu Linux, tem resolução HD, disco rígido de 250 GB e 2 GB de memória RAM. A WeWi ainda afirma que se os painéis ficarem ativos por 2 horas, será o suficiente para obter uma autonomia de aproximadamente 10 horas de uso seguidas. O notebook deve chegar primeiro em Gana, na África, por cerca de $300. Aí eu tô esperando que chegue no Brasil, né? Porque imagina conseguir recarregar no sol o notebook, o que vocês acham? Na beira da praia, tranquilo. Já pensou? Eu acho que num dia como hoje a gente não consegue recarregar, mas a gente tem uns dias de sol bem forte aqui em Porto Alegre. E o bom é que não tem o Windows, né? Que vai ter uma garantia de que o computador sempre vai funcionar com software livre, né? É verdade. Nós também somos movidos ao Ubuntu, né? Eu sou uma usuária feliz de Ubuntu, e principalmente porque eu não preciso usar antivírus. Eu sou muito indisciplinada no uso do computador. Eu nunca usava antivírus, então meu computador estava sempre com um problema, assim, antes, né, de usar o software livre, né? Então, assim, vamos de música agora, Eric? Sim, hoje a gente teve um cuidado para fazer alguns blocos musicais do tempo que ainda não tinha transgenia. Na verdade, são blocos de 1970. Vamos iniciar com o Cartola, que em 1976, né, lançava um disco. E é do tempo que nós ainda tínhamos alimentos mais sem dúvida e sem o risco, né? Antes da gente rodar a música, Eric, é legal da gente falar aqui pro pessoal que quem tiver dúvidas pode mandar pra gente sobre esse assunto, que é um assunto que a gente mesmo teve que pesquisar bastante pra ter... A gente aguarda aí o pessoal pra as dúvidas, perguntas, né? E a fanpage. Exatamente. Então vamos de música e daqui a pouco chega o debate aí pro pessoal. Dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar e pra não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar e pra não chorar. Deixe-me, preciso andar. Por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim, com a certeza que devo chorar,

mais estou indo embora. No mais. Horas e 26 minutos, temperatura por volta dos 9 graus aqui na zona sul de Porto Alegre. Estamos ao vivo aqui na 87.9 FM e também para todo canto do planeta na ipanemacomunitaria.com.br. Hoje vamos tratar sobre as questões dos transgênicos aqui na terceira edição da Rádio Verde. Os organismos geneticamente modificados ou transgênicos são aqueles que tiveram genes estranhos de qualquer outro ser vivo inseridos em seu código genético. No Brasil, o cultivo de soja modificada geneticamente começou clandestinamente nos anos 90, aqui no sul do país, com sementes vindas da Argentina. Nessa época, o tema dos transgênicos não possuía nenhuma regulamentação e a comercialização só foi autorizada por medida provisória em 1995. Em 98, a venda foi proibida devido à ação judicial do Instituto de Defesa do Consumidor. O embargo durou até 2003, quando uma nova medida provisória autorizou a comercialização. Desse período até agora, o assunto não deixou de gerar polêmica. Ainda não há consenso sobre os efeitos dos transgênicos na saúde do consumidor e no meio ambiente, e há sérios indícios de que eles sejam prejudiciais. Aqui no Rio Grande do Sul, o assunto voltou a ganhar visibilidade com a liberação pelo governo do estado do uso de sementes geneticamente modificadas no programa Troca-Troca, que gera um alerta sobre os riscos desse cultivo no solo gaúcho. E para conversar com a gente sobre esse assunto, estamos aqui com duas autoridades no assunto, né? A Luísa Chomenko, que é bióloga da Fundação Zoobotânica, uma das coautoras do livro Transgênicos para Quem? Ex-integrante da CNTBio. Que uma das finalidades da Comissão Técnica Nacional de Biotecnologia é prestar apoio técnico, consultivo e assessoramento ao governo federal, justamente na formulação, atualização e implementação da política nacional relativa aos transgênicos. Também está conosco aqui no estúdio o José Renato Barcelos, que é advogado, pós-graduado em Direito Ambiental, autor do livro A Tutela Jurídica das Sementes. Além disso, já atuou como advogado em entidades como a FETAG, que é a Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio Grande do Sul, e também vai ser um dos debatedores na segunda-feira do Agapan Debate, que vai tratar sobre os transgênicos. Então, bom dia, Luísa, bom dia, Renato. Bom dia, Fábio, bom dia a todos os colegas. Bom dia. Pois é. Então, por onde começamos aí sobre esse assunto que é tão polêmico, né? Assim, o... Acho que a gente poderia começar sobre a questão do troca-troca de sementes. O Renato estava falando para a gente aqui, fora do ar, sobre essa questão aí. Bom, uma questão do troca-troca foi realmente um objeto de debate no âmbito das entidades ambientalistas. Eu participo como colaborador da Agapan e nós discutimos muito esse assunto lá, né, Flávio? E realmente, num primeiro momento, nos gerou muita preocupação, porque... Nós temos consciência do grau de periculosidade que isso significa, mas o que nos causou mais espanto ainda foi isso fazer parte de uma decisão política importante em nível de Estado, né? Vindo do governo do Estado, que optou deliberadamente pela distribuição, através do programa Troca-Troca, por uma decisão do Conselho, do FEAPER, né? de milho transgênico. Nós temos a informação de que o governo distribuiu 200 toneladas de milho convencional, híbrido, né, de vários tipos, e desse conjunto, desse universo, 12% então são foram de sementes transgênicos. O milho já está nos sindicatos de trabalhadores rurais para ser distribuído aos agricultores, E é lamentável que isso tenha ocorrido, principalmente agora onde se debate em nível mundial o impacto da transgeria, né? E vários países, inclusive, vamos falar isso aqui depois, então, como o Japão e vários países europeus estão monitorando os transgênicos, uhum. E estão rechaçando, né? A Bulgária, por exemplo, mandou queimar várias plantações transgênicas no território nacional. E o nosso governo, né, que foi um governo que fez uma opção clara pelos trabalhadores no passado, opta por esse tipo de postura. Então isso causa muita preocupação e decepção. É, até eu ia falar, Renato, que essa coisa que você falou agora de queimar na Bulgária seria uma coisa que, por exemplo, eu viria no governo do Olívio Dutra, assim, eu não consigo imaginar o governo do, por exemplo, o governo do Olívio Dutra permitir, né, Eu queria só situar, assim, de repente já jogar pra Luísa. Luísa, a gente falou aqui da semente, né? Que é a semente, então, que está por vir muito perto o transgênico. Mas eu queria te perguntar, assim, a gente já, por exemplo, a pipoca da redenção, a gente já pode considerar que ela já é transgênica? Ou ainda não? Olha, eu acho que essa tua pergunta veio muito, muito a calhar, porque nós estamos hoje num momento onde, até a Flávia referiu no início, que um pouco a transgenia saiu da pauta, né? Na verdade, me parece que nós brasileiros temos um hábito, assim, ó, meio que internalizamos determinadas verdades que nos vendem. E isso na época da década de 90, como tu falaste mesmo, no começo desse novo milênio, né, de 2000, assim, se falava muito no transgênico, porque as pessoas eram contra. Hoje, as pessoas não estão falando. No entanto, internacionalmente, e aí o Renato colocou bem, internacionalmente cada vez mais tem restrições ao produto. Uhum. Nós mesmo aqui no Brasil, se tu fores hoje ao supermercado, vais ver que muitos produtos têm uma etiquetinha amarela, pequena, com um T. A verdade é que às vezes o T é tão pequenininho que tá quase do tamanho daquelas letras, né, ilegíveis no pacote, né? Mas pergunta para a maior parte das pessoas, se elas sabem o que é aquilo, elas não sabem. Uhum. Então me parece que houve um enfraquecimento da discussão em função do quê? De uma propaganda maciça dizendo que o produto é bom. E, por outro lado, um enfraquecimento da discussão no sentido de questionar se isso é bom, se é ruim. E isso vai recair um pouco em política mais ampla do que só de transgênero. Vai recair naquilo que eu estava falando, na questão cultural, né? Hoje todo mundo está saindo para a rua, os movimentos, para pedir discussão sobre educação, sobre cultura. Uhum. E, no entanto, tu vê que cada vez menos, na prática, tem incentivo na questão da educação e da cultura. Por quê? Se tu é educado, tu te torna um pouco mais culto, tu começa a refletir, tu te torna crítico. Exige. Se tu torna crítico, tu vai começar a questionar, tu vai exigir. E isso ninguém gosta. Uhum. Até a gente tava vendo, até não vou dizer da onde, né, mas tem uma matéria que a gente viu essa semana de uma revista forte.